em serras atrás os montes, entre coelhos e Pará. Uma história verdadeira foi ali mesmo contar, algemado por dois pides na manhã de 23. Lá vai Manuel Augusto, sem mesmo saber porquê. Vai Marcolino, vulto dos dominadores, e das minas da ribeira, fedas pensam os senhores. Esse lugar de trabalho nos confins da exploração, diz o Marcolino aos pides, apertem-me esse cabrão. Aquele rapaz honrado, esta palha lhe dá. Sabemos da tua vida, amanhã por esta hora irás para o Forte de Elvas, diz adeus à vida boa. Também o José António foi na mesma interrogar. Assassino Marcolino, foste o primeiro culpado. Entre Parada e Coelhoso ainda reina opressão. Não deixem fugir o Merro, não quebrem vossa união.